trabalho pro boteco. Uma com os amigos eu tomei, e uma volta na cidade, um buquê de flores eu comprei. O meu pensamento era um só, presentear meu amor, minha paixão. Mas em casa, quando abrir a porta, a cena que eu vi, fiquei de cara no chão. Ela ali pelada com o Ricardão, e viram, correram, pularam o portão. E eu chorei, chorei, chorei, porque amei. Na minha mente o filme passou, o nosso café, nossas noites de amor. E eu chorei, chorei, chorei, porque amei. Eu chorei. Bora beber com o Naldo, porque é marca brabo. O meu pensamento era um só, presentear meu amor, minha paixão. Mas em casa, quando abrir a porta, a cena que eu vi, fiquei de cara no chão. Ela ali pelada com o Ricardão, e viram, correram, pularam o portão. E eu chorei, chorei, chorei, porque amei. Na minha mente o filme passou, o nosso café, nossas noites de amor. E eu chorei, chorei, chorei, porque amei. Depois de alguns dias, intimação chegou, união estável, ela alegou. E eu chorei.